Tan 3154, boa tarde, Guarani, de voo 060, via chegada Mari. 060, chegada Mari, autorizaria Libra da presença? Negativo, Tan 3154, número 2 na aproximação. Ok, 3154. Reduza para 2509, Tan 3154. Ok, reduza, Tan 3154. Tan 1, não chame pronto. Vai chamar. Resgate Tango Zulu, autorizado por uso pistão na 7, vento 1 quadril graus, comando 0 nós. Tango Zulu. Guará 1 na 7, no solo 28, livre à direita, timão solo 121, decimal 9. Vamos à observação aqui. Está autorizado, pousão ou. Boa tarde, táxi agora à sua direita via Alfa e reporte na Delta para o cruzamento, Guará 1-7. 4476, vou ir direto, TAP. Nove, Sami Recife, 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. 260, 26. Tripla 3, direita, ponte espera, 1862, 1013, boa viagem. Direita, ponte espera, 1862, é ponte 13, boa. Pode ficar brava, Sony 2, 0120. Ah, mantém a posição. O solo, os 3-0, confirma o pátio. Sim, autorizado a livrar à direita, da porte livrando a pista. Sete, Guará 97, autorizado o cruzamento da pistão na 028 em direção ao pátio militar. Direção Zulu, livre frequência, boa tarde. Ingresso agilizando para o pátio das unidades, do Guará 97. Espera ingresso. 2-3, está na gate. Quinta Sierra para o galeão. Sua bola confirmando? Não, está na gate 5 para a cópia, o 6213. Galeão, aguarde a cópia, ajuste 9-0-9-3. Guardando cópia, 6213. Então, 366, mantém a ponte de ferro. Salve, o Tourette copiou? Com o 366, dois aliás, mantém a pista na zero. Meia desce para 2000 pés, que nem a Gauna 013. Autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Salve Vitor Gilete, decolado os 3-2, tem condições de iniciar a curva esquerda para cruzar o campo 10-2-8 no primeiro terço da pista? Aqui, né? Tem condições de cruzar no primeiro terço, ó, só Vitor Gilete. Sente, Vitor Gilete, aporte no cruzamento do, na, da UNA 028. Reportar para o cruzamento, ó, só Vitor Gilete. Autorizado, 4476, reporte estabilizado. Cruzamento da pista 1-0. Gente, autorizado o cruzamento, mantém a escuta. É na escuta, Alfa Vita Juliette. Gente, aguarde, igual 333, cerca de 30 segundos. Gol 333, 2A, decolada pista 1-0, vento 140 graus com 09 nós. Desce para 3.000 pés, que negama 013. 3.000 pés, 1-0, 1-5, 1-3, está 3.054. Gol 363, decolado aos 35, chama o controle 1-1-9-35, atenta ao tráfego a 1.200 pés no setor nordeste do aeródromo, sem interferir com o tráfego na decolagem. Gente, gol 333, chamando ao controle agora, setor 935. Alfa Vitor Juliette, confirma a intenção, voando na proa do aeródromo. Chega aqui, Alfa Vitor Juliette, voando na proa do aeródromo. Gente, Alfa Vitor Juliette, voando na proa do proa nordeste, mantendo a escuta. Vai lá para o Nordeste, mantendo escuta, Alfa Vitor Juliette. Rádio contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. Sem restrições, 360, saída da EL, voo 333. Azul 4476, complexo final, chame torre 1 no noite decimal meio. Azul 4476, continua a aproximação, reporte no externo, baixado travado, ajuste no 013. Salve Vitor de LED, chama o controle agora, 119-35, bom voo. Salve Vitor de LED, chamando o controle 119-35, bom voo. 119-35, Alfa Vitor de LED. 119-35, Alfa Vitor de LED. Gente, mantém o ponto de vista 3561. Externo, bastante travou, 4476, azul. Azul 4476, avistado, usado pouso, pista 1-0, vento 140 graus com 1-0 nós. Portão 5, chamará pronto. Chamará pronto, né? Alfa Vitor Juliette, boa tarde. Mantém as condições visuais do meu pai no corredor forte. Reporte para regresso. Alô, Salvador, gol 92401 para o pushback e acionamento. 924 autorizado, chama o táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi, 924. Visual contrato com o Embraer da Azul na final do 0. Forte, meu pai. Reportarei para regresso. 142, aguarde a cópia e ajuste no 093. Tinha November Alpha, mantenha o ponto, mantenha o ponto de pedra 7, então mantenha a cabeceira da 7, aguardando a passagem do tráfego, Embraer da Azul vai pousar na pista na 0. Puxa, né, 6315, 171 a bordo, autonomia de 4 horas, ao Fernando Galeão. 615, deveria estar aqui em frente, vai manter a posição no través do portão 05 e vai observar o gol que está puxando no portão 1. Afirmativo, então vai até o 05 e fica observando o gol lá no recendo 1, puxa, né, 6315. O Delta prossegue. O azul 4476, no solo 40, livre à direita, estimando o solo 121, decimal 9. 1219, azul 4476. Boa noite, decimal 6. 26, boa. Prossiga, Romulo, fica bravo. O meu está bravo, mas tem as condições visuais 506 autorizadas. Solo, 4476, táxi via Alfa, reporte Antônio Juliette. Passa Simbra, baixado e travado. 3154, continua a aproximação, guardando pista livre, vento 140 graus com 1-1 nós. Na sua escuta. Então, 3154, pouso livre, pista na 0, vento 140 graus com 1-1 nós. Autorizado, pouso na 10, 3154. Então, 3561, decolado aos 42, chama controle 119, decimal 35. 935. Chama agora a Recife 25, Bono 3335, Bono 333, uma boa tarde. Boa tarde. Viagem. Recife, eu vou contestar a Dona Zero, chegando lá 26 com o MPS 1924, obrigado. Vou 380, sair da Arbo. 380, Airborne. Pode seguir a aeronave da Gol, via Índia, ponte espera 186, 1013, uma boa viagem. 1013 agora, lá no ponte espera 186, obrigado, até mais tarde. Yeah. 4476 da Azul, após observar a aeronave da Oceané, ingressa Juliette, portão 8. Xené 6142, cópia. Recife 350, para o Oeste 58, pista no zero, curva à esquerda na Pucaracaju, controle 119, decimal 35, transponda 5162, Xené 6142. Autorizado Recife, nível 350, via para o Oeste 58, mais a pista no zero, Pucaracaju, controle 119, decimal 35, transponda 5162. Plantão 7, chama pronto, o 6142. Para o nível de voo 050, chegada Mari. 050, Mari, voo 642. Delta, tá pronto para a cópia? Manati, mil pés, pista 97, curva direita, corredor axé, 1935, 0125, marca com o Delta. Mandar pronto, gol 924. Gol 924, exalhar e manter pista no zero. Ali, manter no zero, gol 924. Foi 18-6, assinamento táxi da colagem, vai com o Delta, bom voo. Pista 6213 na 5, puxa, seu rabo, por favor. Portão 5 autorizado, 6213, chama o táxi. Obrigado. Portão 3154, no solo as 44, livre à direita, estimando solo, 121, decimal 9. Direita, 219. Paulo Salvador, boa tarde, tá 3159, na sua escuta. 3154, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 3154. Paulo Salvador, muito boa tarde, está na 63, zona 5. Boa tarde, está na 63, zona 5, mantém o ponto de espera. 7, 6305, mantém lá. O Xenia M3 no 5, autorizar ali e manter pista no 0. Ali manter no 0, o Xenia M3 no 5. No 924, decolado aos 40, correção aos 47. Chama o controle agora 119, só 35. 1935, vai chamar. Frequência livre, Romeo Oscar Bravo. Bravo. O Xané 6326, dispara nível de voo 060 na chegada Mari. 060 na Mari. 4 Vitória, o Xané à sua esquerda, ingressa Juliette, portão 9. Juliette pro 9, obrigado amigo. Informar o setor de manutenção, vai esperar a Juliette. Maravilha, legal, obrigado. Na dúvida nossa, quantos 318 você tem? Hoje, 5, final do ano 10. Obrigado, bom. Informe destino, Inter November Alpha. Lá é Valência, Feira, Avalanche. Sente, a parte do farol da Barra, o meu Inter, a Barra meu Inter November Alpha, condições visuais, meu pés. Condições visuais, reportará o farol da Barra, o meu pés, Sente, November Alpha. Tan 3561, chame Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 126, 0, mototáxi, Oxané 6213, nós somos 120. Nós temos 340, alternamos com frente. 6213, táxi em frente, via Índia Alfa, ponto de espera 18613. Uma boa viagem. Via Índia Alfa, ponto de espera 18613. Obrigado, tchau, boa. Aqui é o Delta da táxi para a ponte Velon 7, amparo ingresso. Dispara 3.000 pés, que na gama 0 no 3. 3.000 no 0 no 3, gol no 648. Controle Salvador, Oceano 63 no 5, 1.300 na Arbor. Oceano 63 no 5, contato radar, tudo para em nível de voo 360, sai da Arbor. Mike Delta da linha da pista 7, chame para o ingresso. Pessoal, Mike Delta, chame quando pronto. Indo November Alpha, informe o tempo estimado para voo. Mike, aqui deu 3-0, decolada 1-7, retorno 2 degraus com 0-9-9, ajustando 0-3, chame fora do solo. Tem frequência livre para coordenação em November Alpha. Gol no 648, dispara 2.000 pés, que negamos 0 no 3, autorizado sinal LS, após ser estabilizado. 2.000 no 0 no 3, após estabilizado, 648. Puxa, 6213, autorizado em A, e decolada pista no 0, vento 130 graus com 099. Fora do solo, Eco Delta. Tente, Mike, Eco Delta, fora os 5-2. Chame o controle agora, 1-9-3-5, bom voo. Baixa pelo alto, Eco Delta. Controle, 8 da tarde, Mike, Eco Delta. Papapá, Mike, Eco Delta, boa tarde. Mantenha as condições visuais, direto Manati. Reporte mapa para pouso. Confirmando, é o ponto de viagem. Reporte 20 milhas fora, informe o mapa para pouso, Mike Eco Delta. Ok, sim. Eco Delta vai reportar 20 milhas. Eco Delta, informe o mapa para pouso. Estimado para pouso é ao 14. Sim. Gol 1924, chame Recife, 125.45, alterne 126.85. Chama Recife, 2545, alterna 2685, gol 1924, boa tarde. estacionamento, chanela 6142. Autorizado, Champac. Gol no 648, complete sinal, Sam Torre, 198, decimal meia. Gol no 186, obrigado, boa tarde. Boa tarde, controle, é o Chané 63, não, 6213, decolado, Dael. O Chané 6213, boa tarde, contato radar, suba para milha de voo 360, saída Dael. Gente, subindo 360, é possível voar na proa de Dael? Autorizado Leda, Chané 6213. Melhor ainda, Leda, obrigado. O Chané 6326, desce para 3000 pés, QNH1 no 013. 3000, posso voar a dona? Negativo, Chané 6326. Ah, obrigado. Claro. O no 648 avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento 130 graus com 09 nós. Primeiro pouso, 62. 100 mantém as condições visuais, 1500 pés, se aproxima através de Paris, mais 5 é mais alto. É 6326, desce para 2000 pés, que nega uma 013, autorizado final e leste, já pode ser estabilizado. Contará. 6326. Alô, Chané, 6142 para o táxi, que é o 6128, 3 horas.